se acertar. É só briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Poxa, por que tem que ser assim? Você sabe que eu te amo, que eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. DJ Juninho, de Mãe do Rio, para todo o Pará. Aceita, meu amor. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já tentei explicar-te de todas as maneiras. Eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. No foco negro eu vou dançar a noite toda. O Águia de Barcarena, esse é só sucesso. Com DJ Marley, Murilo, Mix e Alexandre Digital e Júnior Deluxe. O Falcão Negro vai tocar pra você dançar. No foco negro. Já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Paulo Arthur Produções, produzindo sucesso. Estúdio DJ Tylon Original. DJ Milk. Aqui você curte os melhores melodies do Pará. Dali Juninho! Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje eu já tentei explicar-te de todas as maneiras que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. No foco negro eu vou dançar a noite toda. O Águia de Barcarena, esse é só sucesso. Com DJ Marley, Murilo, Mix e Alexandre Digital e Júnior Deluxe. O Falcão Negro vai tocar pra você dançar. No foco negro estão ouvindo esse som. DJ Juninho. Estão ouvindo esse som. Um som de seco no ar merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. Milk, o máximo das mixagens. Pararam pra reparar. DJ Marcos Cauê. Estão ouvindo esse som. Produzindo o que você gosta de ouvir. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Um som de seco no ar merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores para ouvirmos bater. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som.

produzindo os melhores CDs do Pará. DJ Milk, DJ Milk, tocando pra você agora. Mixando só pra você.